Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Mesárias e mesários são peças fundamentais para as eleições 2022. Assim funciona a democracia. Construir o país que você quer também depende da sua atitude. Quer ser parte da solução? Seja mesária ou mesário nas eleições. Cadastre-se em justiçaeleitoral.jus.br/mesário. Com você, a democracia fica completa. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. É o Remember e os grandes sucessos dos anos que marcaram épocas. Nosso abraço a você que está no comércio sintonizado conosco. Para você que curte os grandes sucessos do passado, a gente já segue com o Remember de hoje. Você está na sintonia do Remember. Você está ouvindo Remember, os maiores sucessos internacionais de todos os tempos. Você está curtindo os grandes sucessos nacionais e internacionais no Remember. as I look around, I see things that remind me. Just to see a smile made my heart fill with joy. I still recall all those dreams we shared together. Você está na sintonia do Remember. Às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois. Eu fico ali sonhando acordar, juntando o antes, o agora e o depois. Por que você me deixa tão solto? Por que você não fala em mim? Tô me sentindo muito sozinho. Não sou nem quero ser o seu dono. E um carinho às vezes cai bem. Eu tenho os meus desejos e planos secretos, só conto pra você, mais ninguém. Por que você me esquece e some? Baby, se eu me interessar por alguém, se ela de repente me ganha. Quando a gente gosta, claro que a gente cuida. Fala que me ama, só quer da boca pra fora. Ou você me engana, ou não está madura. Onde está você agora? Quando a gente gosta, claro que a gente cuida. Fala que me ama, só quer da boca pra fora. Ou você... você me engana, ou oh, não está madura. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, onde está você agora? Não sou nem quero ser o seu dono. É que um carinho às vezes cai bem. Ah, ah, eu tenho os meus desejos e planos secretos. Só conto pra você, mais ninguém. Porque você me esquece e só me baby. Se eu me interessar por alguém, se ela de repente me ganha, quando a gente gosta, claro que a gente cuida. Fala que me ama, só quer da boca pra fora. Ou você me engana, ou não está madura. Onde está você agora? Quando a gente gosta, claro que a gente cuida. Fala que me ama, só quer da boca pra fora. Ou você me engana, ou não está madura. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Onde está você agora? Na, na, na, na, na, na. Na, na, na, na, na, na, na. Só quer da boca pra fora. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Onde está você agora? Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Só quer da boca pra fora. Na na na na na na na na na na na na. Onde está você agora? Na na na na na na na na na na na. Só quer da boca pra fora. É tempo de sonhar, ouvir e recordar as músicas da sua vida. Remember. Smile sweet, that's a fact. Go ahead. you come all dressed up for a date? Well, one more step and it'll be too late. Blue, blue ribbon in your hair, like, you're so sure I'll be standing here. I guess saying never lie. I guess say never lie. I guess say never lie. Say never aqui as melhores de todos os tempos no Remember. Vamos fazer mais uma pausa para o intervalo e daqui a pouco a gente volta. Remember. Novo Whats da Rádio Clube. 19-3475-8800. 19-3475-8800. Black Rose, a moda do mundo, o mundo da moda mora aqui. Yeah, Black Rose, Black Rose. Mais que um estilo de vida, é seu jeito de se vestir. O que a gente veste, o que a gente usa, sempre diz o que a gente é. O que a gente veste, o que a gente abusa, sempre leva onde você quer. Yeah, Black Rose, Black Rose. Pensou em calhas? Calhas e a Canga tem a solução. Chapa galvanizada, condutores, pingadeiras, calhas, coifas e rufos. Calhas e a Canga, em novo endereço. Rua dos Cravos, 1454, na cidade de Jardim. WhatsApp 991483880. Nossa Horta. Alimentos saudáveis e fresquinhos. Mais saúde para você e sua família. Nossa Horta. Aberta de segunda a sexta, das 8 às 6h30. Aos sábados e domingos e feriados, das 8 às 13 horas. Whats 992863946. Rua das Rosas, 302, na Cidade Jardim, em Americana. Gold Morning, com Cris Correia, Reginaldo Gonçalves, Matias Júnior e Luiz Peninha. De segunda a sexta, às 6h30 da manhã. Na Comercial Campagnolo você encontra tudo para decoração e móveis em geral. Grande variedade de estofados, salas de jantar e colchões. As melhores marcas e produtos com qualidade garantida. Entrega rápida e atendimento especializado para te oferecer sempre a melhor opção. Passe na Comercial Campagnolo, conheça as promoções e o showroom. Comercial Campagnolo, a sua loja de decoração e móveis em geral. Telefone 3458-7175. Rua do Alumínio, 988, Vila Pântano, em Santa Bárbara. Whats 996837973. Comercial Campagnolo. Pessoas com deficiência enfrentam obstáculos todo dia, mas perto da vontade de votar, todos eles ficam pequenos. Se você tem alguma deficiência física ou mobilidade reduzida, procure um cartório eleitoral mais próximo, transfira seu local de votação até 18 de agosto para uma sessão com acessibilidade. Exerça seu direito ao voto e seja gigante nas eleições 2022. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia. Mostro Fumo, tabacaria e presentes. Trabalhamos com ampla variedade de narguilé, head shop, vaporizador e cachimbo. A tabacaria mais charmosa de toda a região. Avenida Rebouças, 1066, Centro, Sumaré. Whats 9-8995-0303. Mesárias e mesários são peças fundamentais para as eleições 2022. Assim funciona a democracia. Construir o país que você quer também depende da sua atitude. Quer ser parte da solução? Seja mesária ou mesário nas eleições. Cadastre-se em justiçaeleitoral.jus.br/mesário. Com você, a democracia fica completa. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Remember, de volta em seu dial. Aqui você recorda com a gente os maiores flashbacks de todos os tempos. Aqui você ouve as melhores e mais românticas de todos os tempos no Remember. Remember. Always the same broken dreams. Broken hearts, broken dreams. Hey. Torn apart from the seams. Oh, all I want to see is never again. Lonely hearts, all alone. Recordar é com a gente. Aqui você mata a saudade e curte as músicas que marcaram a sua vida. Remember. De repente você revelou minha cor de rosa. Você pensa que tudo passou, mas você não passa. Você me abraça e eu sou carinhosa. Não vai ser fácil me deixar. Estou fora de mim por aí. Com você por dentro, vou ao centro do que não se vê, mas se lê no vento. Nesse momento, eu sou venenosa. Você não vai me esquecer. Pense mais, foi a minha intuição. Nunca se desvenda um coração assim. Olhe pra mim, sobram 5 palavras. Um desejo só não basta. Ah, revelou minha cor de rosa. Você pensa que tudo passou, mas você não passa. Você me abraça e eu sou carinhosa. Não vai ser fácil me deixar. Estou fora de mim, por aí, com você por dentro. Por dentro do que não se vê, mas se lê vendo. Nesse momento, eu sou venenosa. Você não vai me esquecer. Romantismo está no ar. Remember, remember. Oh, darling, I wanted to be everything to you. You are everything.

Bem, gente amiga, o Remember de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência e companhia e um ótimo fim de semana a todos. A gente se encontra novamente na segunda-feira. Beijão e até segunda. Beijão e até segunda. Remember. 22 horas e 19 minutos. Música, informação, prestação de serviços, entretenimento, jornalismo, esporte. Este é o prefixo da sua rádio. ZYK 540. Ondas médias. 580 kHz. Rádio Clube. Clube. Estúdios. Rua Tamoio, 875. Bairro Santa Catarina. Telefone 19-3475-8801. Na internet. Rádio Clube americana.com.br. Rádio Clube, desde 1950, uma emissora do Grupo Liberal de Comunicação. Olá, minha gente, que prazer estar novamente com vocês em mais um Emoções em Seu Rádio. A partir de agora, vamos curtir juntos o Rei Roberto Carlos cantando seus maiores sucessos. Vamos recordar bons momentos da carreira do rei. E a gente começa com esta linda canção. Quando o Sol Nascer. Nascer, vou ouvir você dizer, você,